Liga X, quero ver você feliz, batendo no peito, se orgulhando de imperatriz. Essa grande cidade que o prefeito decretou estado de calamidade, mas até hoje o que ele fez? Nada, as ruas da cidade totalmente esburacada. Quase 3 anos de mandato e a história se repete. Meu povo é movido como marionete. Já tá na hora de parar pra pensar, minha gente. Quando for votar, dê o voto consciente. Nunca venda seu voto, não faça essa besteira. Não vale a pena 30 conto pra sofrer a vida inteira. Falando em sofrer, o céu escureceu, vai começar a chover. Mês de janeiro, começa o inverno. Pros ribeirinhos, desespero, inferno. É tanta barbaridade que me tira até o sono. Imperatriz, Brasil, capital do abandono. A saúde pública está doente. No socorrão falta médico pra atender os pacientes. O ensino foi prejudicado, professores em greve com salário atrasado. A segurança pública, uma loucura. 4 bairros e o apoio é de uma só viatura. É por isso que só ano passado foram quase 90 assassinatos. Boca da Mata, Santa Rita, Vila Macedo. A violência prolifera, velho, não é segredo. As autoridades estão defecando pro que acontece com o pobre no seu cotidiano. Se não bastasse tanta violência, quem vive na periferia é cercado de doença causado pela falta de infraestrutura. Pneumonia, hepatite nas crianças, uma loucura. Mas um dia os políticos vão vir aqui se humilhando pra você e pra mim, pedindo voto, me ajuda cidadão, abraçando nossos filhos, apertando nossas mãos. Tomara que nem esteja no meu barraco nesse dia, senão vão ser banhados com um balde de água fria. Eu tô cansado de tanta patifaria, tô cansado de sorrir sem sentir alegria. Chega de tapar o sol com a peneira. Eu falo a real, véi, e não é brincadeira. Quer me calar? Faz um teste, tenta a sorte. Eu me apresento e represento, eu sou o Brau da Zona Norte. Sem frase bonita, sem meia verdade, falando somente a realidade. Porque nas quebras não tem um clube poliesportivo pra molecada frequentar, nem um incentivo. O investimento no lazer é muito escasso. Os postos de saúde são um fracasso. É tanta barbaridade que me tira até o sono. Imperatriz, Brasil, capital do abandono. É um pedaço do estado mais pobre do Brasil. O Fantástico mostrou, todo mundo viu. É embaçado, olha só que tristeza. 50% da população abaixo da linha da pobreza. Então, esse é meu belo Maranhão, em segundo lugar no baixo nível da educação. Da educação, terra do boi bumbá, do coco babaçu e pá, da Jamaica brasileira, terra também do desespero, da patifaria, de 40 anos de oligarquia. Véi, meu povo tá jogado por incompetência dos políticos safados, que na época de eleição mostra cara limpa na televisão, com centenas de promessas pra mudar o Maranhão, acabando com a pobreza, enriquecendo o sertão. Mas na Baixada Maranhense as quebradeiras de coco vivem vive na miséria, passando sufoco que nem Dona Maria. Com 4 filhos pra criar, ela não vê a hora de eles crescerem pra lhe ajudar. Um dos mais velhos com 8 anos de idade, nunca frequentou uma escola na verdade. Não sabe assinar sequer o próprio nome, mas ele vai crescer um dia e se tornar um homem. Talvez quem sabe, véi, até esperto, mas infelizmente braçal e analfabeto. É tanta barbaridade que me tira até o sono. Maranhão, Brasil, capital do abandono. É isso aí, irmão, vamos se conscientizar e deixar de votar políticos incompetentes pra tomar conta do nosso Maranhão. É isso aí, Célio Brau, direto da Zona Norte. Paz.